5 horas e 41 minutos, hora da informação local aqui na Rádio Que Toca Notícia, temperatura de 30 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as notícias desta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2013, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte da Amizade, o movimento agora deu uma leve diminuída. A Ponte da Amizade, que esteve aí com movimento intenso durante todo o dia, praticamente, até o começo da tarde, até quase o final da tarde, estava com um trânsito intenso nos dois sentidos. Agora, os veículos estão conseguindo atravessar a ponte nos dois sentidos, tanto no sentido Paraguai quanto Foz do Iguaçu, de maneira rápida. Não há lentidão agora na travessia nem da aduana do Paraguai, nem da aduana. Não há lentidão nas travessias da aduana de Foz do Iguaçu. A BR-277, que dá acesso da Amizade, também agora com movimento tranquilo. Agora, movimento intenso na BR-277, no perímetro urbano da cidade, já com lentidão nos trevos de acesso à cidade. O trevo de acesso à região norte agora bastante movimentado. Também bastante movimentada a marginal, a BR-277, em frente ao CTG Charrua, com muita lentidão e congestionamento na travessia para a BR-277. Motorista, muita atenção ao trafegar por esse trecho. E a ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina, apresenta movimento intenso também nos dois sentidos. A lentidão maior acontece na aduana do país vizinho, até por conta da fiscalização. Movimento intenso também de veículos de passeio, vans de turismo e caminhões que se dirigem ao Brasil utilizando a Avenida das Cataratas e também a Avenida Paraná como rota. A Avenida Paraná é bastante movimentada, com trânsito lento na subida do Boici, com muita lentidão na travessia pelos semáforos ao longo da via, principalmente nos cruzamentos com as avenidas República Argentina, Duque de Caxias e José Maria de Brito. Então, motorista, muita atenção ao trafegar por esses trechos. Boletim de trânsito nas ondas da Rádio Que Toca Notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é o 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. A Câmara Municipal de Medianeira aprovou em primeira discussão nesta quinta-feira um projeto de lei que aumenta o número de vagas no Legislativo. Mesmo com o plenário lotado de moradores indignados com a possível mudança, 8 dos 9 vereadores votaram a favor. Se aprovado em segunda discussão, o número de cadeiras na Câmara vai passar de 9 para 13 parlamentares. O presidente da Câmara, Jean Bogoni, afirmou que vai fazer uma audiência pública para ouvir os moradores e associações antes de realizar a segunda votação. Será realizada nesta sexta-feira a entrega dos presentes arrecadados durante a campanha Natal das Cataratas. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Olá, Maurício. Olá, Cris. A distribuição acontece em 10 bairros de Foz do Iguaçu entre as 4 horas da tarde e as 7 horas da noite desta sexta-feira. Cerca de 30 mil crianças carentes deverão ter o desejo de ganhar um brinquedo de Natal realizado. A distribuição será feita por voluntários da Pastoral da Criança. Os brinquedos foram doados pela Receita Federal dentro da campanha promovida pelo Natal das Cataratas. 18 soldados do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado aqui de Foz do Iguaçu ficaram uma semana no galpão da Segurança Empresarial da Itaipu fazendo a triagem dos presentes. São bolas, carrinhos, bonecas e bichos de pelúcia que foram separados em sacolas diferentes para entregar às crianças. A triagem foi concluída na manhã desta quinta-feira. As entregas serão feitas na paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Portal da Foz, na paróquia São Francisco, no Morumbi 2, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto Belo, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Três Bandeiras, na paróquia Anunciação, no Jardim São Paulo, na paróquia Menino Deus, no Conjunto Libra, na paróquia Divino Espírito Santo, no Porto Meira, também na paróquia São Pedro, em Três Lagoas, na comunidade Jupira, na Praça do Jupira e na igreja São Gabriel, no bairro Cidade Nova. Cris? Obrigada, Maurício. Agora 5 horas e 46 minutos. Para coibir irregularidades no trânsito de Foz do Iguaçu, o FOSTRANS, Instituto de Trânsito, anunciou a instalação de 2 novos radares que já estão em fase de teste. Quem nos traz as informações é a repórter Thaís Montenegro. As ruas e avenidas de maior movimento em Foz do Iguaçu vão ganhar reforço na fiscalização com a instalação de novos equipamentos eletrônicos que vão monitorar os motoristas. Os testes já foram iniciados e 2 radares estão implantados, um na Rua Marechal Floriano, esquina com a Avenida Jorge Schmelfeng, e outro na Avenida das Cataratas. Os controladores de velocidade estão equipados com sensores e câmeras que medem e capturam a imagem dos veículos, que trafegam com a velocidade acima das permitidas, além de registrar quem passa pelo sinal vermelho ou para sobre a faixa de pedestre. Os novos equipamentos foram licitados pelo FOSTRANS e durante essa fase de testes estão sendo feitos ajustes no contrato com a empresa que irá fornecer os radares. Assim que a ordem de serviço for assinada, a vencedora do certame terá 45 dias para fazer a implantação da fiscalização eletrônica nos pontos indicados pelo Instituto de Transporte e Trânsito. Na fase de testes, o controlador de velocidade instalado na Avenida das Cataratas flagrou em um único dia cerca de 3.500 veículos que não respeitaram a velocidade de 60 km por hora permitida naquele trecho. Os controladores de velocidade terão modelos fixos e móveis, o que dará maior flexibilidade às fiscalizações. Será possível fazer a instalação em locais que oferecem maior risco ou registram maiores índices de acidentes. Os radares fotografam e também gravam em vídeo as ações dos motoristas no trânsito. Com esse aumento na fiscalização e também punições com multa para os infratores, espera-se ajudar na educação do trânsito e corrigir uma distorção que ocorre nas ruas. Thaís Montenegro para a CBN Foz. E para flagrar motoristas estrangeiros que possuem registro de multas em Foz do Iguaçu, o FOSTRANS vem realizando diversas fiscalizações. Quem traz as informações é a repórter Marjorie Colombari. O excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e estacionamento irregular no centro de Foz do Iguaçu são as principais infrações cometidas pelos motoristas estrangeiros que circulam pela cidade. Esse desrespeito às leis de trânsito resultou em mais de 10 milhões de reais em multas, principalmente Paraguai e Argentina. Para receber esses valores, o FOSTRANS tem promovido fiscalizações nas avenidas de acesso à Cidade Oeste e Porto Iguaçu. O resultado foi o recebimento de mais de 300 mil reais de notificações que estavam pendentes. Nos últimos meses, fiscais do FOSTRANS realizaram mais de 60 fiscalizações para flagrar os motoristas estrangeiros que têm multas na cidade. Usando um radar que está ligado à central do Instituto, onde estão registradas multas, eles conseguem identificar quem precisa quitar a dívida com o município. O veículo retido e o condutor recebem um boleto para fazer o pagamento da multa que está pendente. Com esse trabalho, já foram parados quase 1.200 veículos. Todos foram liberados após o pagamento da notificação. O superintendente do FOSTRANS, Paulo Tremarim, informou que essas fiscalizações seguirão no próximo ano. Ele acredita que dos 10 milhões de reais, pelo menos 2 milhões não terão condições de ser cobrados porque já passou o prazo previsto em lei. O motorista estrangeiro que é notificado, a exemplo do brasileiro, tem o prazo de 30 dias para recorrer junto ao órgão de trânsito brasileiro. Quando isso não ocorre, a multa pode ser cobrada. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos estrangeiros não podem deixar o Brasil sem fazer o pagamento da notificação. E é essa lei que o FOSTRANS está aplicando ao fazer a blitz de carros estrangeiros. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. 5 horas e 50 minutos. Os iguaçuenses vão ganhar um presente do município. É que o Parque Monjolo foi revitalizado numa parceria entre a Prefeitura e a Itaipu Binacional. Hoje à tarde eu conversei com o diretor de meio ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Carlos Miglioli, que falou sobre essa revitalização. Isso, essa é a primeira etapa, né? Que é o Monjolo recebe 2 etapas. A gente concluiu ontem, né? Dia 18, a primeira etapa. O Parque Monjolo recebeu, né? Uma academia a céu aberto, né, a reforma parcial das calçadas, né, a substituição dos portões de acesso, do alambrado. Né. Hoje, quem visitar o Parque Monjolo já vai sentir essa diferença. Né. O diretor disse ainda que as obras vão trazer benefícios não só para turistas, como para os iguaçuenses. Isso é um dos objetivos nossos também, né, porque ele faz estar perto do acesso, né, do corredor turístico que vai para o Paraguai. E é um bem público, né? Então a gente fez um trabalho para fazer, não só para Foz do Iguaçu, mas também para a região e visitantes que vêm a Foz do Iguaçu, que conheça, né, os nossos recursos naturais, as nossas belezas que nós temos aqui. Não centralizar só cataratas, Paraguai, Argentina, né? apresentar o que Foz tem de melhor também para esse público. E a gente vem nesse pensamento, nessa linha de pensamento também, e além do Parque Monjolo, o zoológico também passou por um processo de revitalização também parcial. Hoje quem visita o zoológico já sente essa diferença, né? A gente conseguiu trazer a onça, que é o Tonhão, que foi bastante comentada pela mídia, né? Escrita e falada, né? E foi uma conquista nossa. Então isso para nós é gratificante. Eu estive ali quando o Tonhão chegou no zoológico, a gente fez um laboratório de pesquisa e foi muito interessante, né? A gente viu famílias voltando, mãe com carrinho de bebê, turista, né? Paraguai, Argentina, olhando e vendo essa natureza, que é porque Foz do Iguaçu é privilégio. Tem uma área de 4 hectares, que seria 40 mil metros, né? Pleno centro da cidade. Então isso é, Foz do Iguaçu está de parabéns para essa conservação. Palavras de Carlos Miglioli, diretor de meio ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. CBN e o plantão da rota policial. 5 horas e 52 minutos. Vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Na área de segurança pública, informações a respeito de duas apreensões de tóxico. Uma foi feita pelo pelotão tático da Polícia Militar na região sul de Foz do Iguaçu. Outra na cadeia pública Laudemir Neves. Um dos policiais militares que faz a segurança externa percebeu um indivíduo em movimento suspeito. Foi realizada a abordagem e encontrada com o mesmo uma grande quantidade de tabletes de maconha de pequeno porte, cerca de 895 gramas da droga. Mas o mais curioso, além de dois bilhetes e três isqueiros, foi os policiais localizarem uma calcinha entre os pertences que seriam arremessados para o interior da cadeia. Até agora, ninguém soube precisar qual o destino de tal peça íntima. Alguns dizem que seria de uso pessoal do indivíduo que estaria arremessando. Outros dizem que seria para uso dentro da cadeia. Alguns dizem ainda que seria uma lembrança da amada para o seu encarcerado. O fato é que é uma incógnita. Amanhã traremos mais informações a respeito das ocorrências de polícia aqui na CBN, a rádio que toca notícias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. E dois policiais militares de Foz do Iguaçu foram presos no início da manhã desta quinta-feira. Os dois deixaram o posto onde tinham que cumprir expediente de trabalho e não avisaram a central de operações. Denúncia contra os dois policiais já vinham sendo investigadas pela Corregedoria. Os dois foram flagrados em um carro, com o carro da polícia, na Estrada Velha de Guarapuava, na área rural da cidade, quando deveriam estar fazendo patrulhamento em bairros próximos ao quartel. Com eles foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Ambos prestaram depoimento ainda durante a manhã. Segundo o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, Lauro Ota, por causa da conduta considerada grave, os policiais permanecerão presos no batalhão e responderão por abandono do posto de serviços. Os dois estão na corporação há cerca de 3 anos e podem ser expulsos. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 30 graus. Previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça é de um dia ensolarado e temperaturas entre 19 e 33 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site e também amanhã a partir das 9 horas da manhã no programa CBN Foz com Guilherme Wojciechowski. Música.